Onda, credo non si potrebbe però. Seisono 53, muito bom dia, prossegue Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette para 05, obrigado. Salvador, gol no 804, pushback acionamento, portão 1. Gol no 804, autorizado, pushback acionamento, chama o ponto para ataque. Chamará. 5 no 7, ponto cópia. Do táxi até o ponto de espera da pista no 7, chame pronto para ingresso. Webjet 5808, pista livre, autorizado decolar 040 graus 05 nós. Livre decolagem, Webjet 5808. Recife, desculpa. Ciente, número 2 para a cópia. Vai aguardar, galera. Confirmando, está autorizado o pushback para o 1804 no ano? Bom, 1804, foi autorizado o pushback do senhor. Chame pronto para táxi. Chama táxi, 1804. Mantenha o ponto de espera. Bom, no 607, pronto, cópia. Bom, no 607, a torre voltando. Na escuta, no 607. Pronto, cópia, bom, no 607. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Ingrid, intercepta, Upper Zulu, 16. O controle opera 120.8, transponda 5052. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme nosso plano de voo. Saída da El, Leda, Bridge, na Ingrid, intercepta, Upper Zulu, 16 até Belo Horizonte. Controle Salvador em 120.8, pode transponder o 5052, gol no 607. Gol no 607, cotejamento correto, estamos prontos para pushback e acionamento. Gente, no 607. Na 3890, no 8 para pushback e acionamento. Na 3890, autorizado acionamento, estamos prontos para táxi. Autorizado acionamento, 3890. Gol no 642, pronto cópia. Gol no 642, autorizado Recife, nível de voo 390. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whisk 58. Controle 120.8, transponda 5051. Autorizado então 390, decola da 10, para a esquerda, saída é a Puca, transição Caju, Upper Whisk 58, aciona 5051. E o controle em 1, 2, 2, 5, não consegui. O controle opera 120.8, gol no 642. 1208, grato. Gol no 642, chama pronto para acionamento. Chamará mesmo. Cópia. Autorizado Campinas, nível de voo 360. Estão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta pelo Zulu 16. Controle 120.8, transponder 5047, azul 4069. Cotejamento correto, estamos prontos para acionamento. 7, autorizado decolar. Controle web 5808. Prossiga. Proximidade de aproa Elefa ou Vito, por favor. Direto Elefa. Obrigado. Salvador, o gol 1804 para o táxi, 184 a bordo, 3 horas e 50 Campinas. Bom, 1804 autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera, chame torre, 118, decimal 6, ajuste altimetro no 015. Rádio, está ajustado 615, autorizado táxi, ponto de espera, torre, 286. Está confirmando pessoas a bordo, 178. Motor 1804. Sim, Tibão 1804, 178 pessoas a bordo. Valeu, obrigado. Controle, bom dia. Bom dia. Controle, Salvador, de Papadão, do Eco Zulu, Havana. Salvador, para cá. Tanto 3890, apenas confirmando, 177 e 3 horas. 3:15, 177. Ciência, 3890, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto espera, chame torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 015, bom voo. Autorizado via pátio Índia, 186, no 015, bom dia, da 3290. Bom dia, 3507. Prossiga, 3507. 5808, chama Recife, 1260, alterna 1288. Salve, bom dia, 3507. Prossiga, 3507. Aqui agora alto e claro, depois dá o 360 Brasília. Tan 3517, eu tenho 380, copia? Relativo, prossiga. Ciência, autorizado Brasília, nível de voo 380. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Prossegue via Pesulu 17. Controle opera 120, decimal 8, transponder 5053. Bom, pela somente a subida. A subida será Arbor, Elefa. Via Upezulu 17. Brasília 380 autorizado, decola da pista 10, curva direita, subida Arbor, com previsão Elefa após Upezulu 17, controle 208, transponder 5053. São 3517, cruzamento correto, são com paracionamento. Yes. Salve Salvador, 355-1-4, bom dia. Prossiga, 355-1-4. Autorização de tráfego Aracaju, com a sua informação de Tiori. Sim, 355-1-4, ainda não temos o seu plano. Que horas foi feito sua CHG? CHG, senhora, é um plano repetitivo, minha área é regular. Nossa, é o BC para 10 horas. Ciente, 355-4, aguarde o plano chegar no meu sistema, por favor. Ciente, na sua escuta, muito obrigado. Salve Salvador, Azul 4069, na 3 para puxa acionamento. Azul 4069, livre acionar, chama pronto táxi. Projeto puxa acionamento 4069. De São Isidoais, solicita a guarda Elda presente, gol no 804. Bruno 804, mantém pro até 3 mil pés após voa lida. Relativa, mantém a pro até 3 mil após voa lida. Gol 1804. para o acionamento no 10, o gol 1642. Voo 1642, direcionar, chame pronto táxi. Vai chamar pronto táxi, voo 1642. Salvador, bom dia, tá 3210, pronto, ponto, espera da 1010. Bom dia, autorizado decolar, vento variável com 03 nós. A linha aí decola, tá 3210. Direto Aracaju, controle 120.8, transponder 5066. Temos a prova de Puka, nível 190 para Aracaju, decola da 10, cumprindo Puka, transição Aracaju, 120.8, é o nosso controle de saída e 5062 senhor. 3594, cotejamento correto, sentando para acionamento. Chama lá aí, quatro. Bravo, Salvador, bom dia, gol no 75. Gol no 75. No 2, quando tiver, tá pronto pra cópia, Brasília, 3-0. Gol no 715, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pedulu 17. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 5056. Autorizado destino, via rotando de voo, nível autorizado 360, Arbor, Elefa, via Pedulu 17, 128, controle de saída 5056, transponder gol no 715. Gol 1715, a saída é Arbo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, chame pronto para acionamento. Aí chama para acionamento, gol 1715. Azul 4069 com 1111, a bordo 4 horas e 40 de autonomia, alternando Brasília para o táxi. Azul 4069, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118.6. Azul de altímetro 1015. 7105, táxi via Índia, ponto de espera da 10, pronto, torre 18.6, Azul 4069. Los 35, chame o controle, tá 3890. 3890, tá 3890, obrigado. 360. Gol 1897, aguarde cópia. Afirmo, 1036. Salvador, tá 3890, Pul Caracaju, vai passando 2000 por 330. Tá 3890, bom dia, contato radar, sobe e mantém 330, saída Puka. Quando Puka, ó, saída Puka, 3890. Torre Salvador, Azul 4069, bom dia, ponte preta 10, pronto. Bom dia, autorizado decolar, vento variável com 02 nós. Autorizado decolar, está 10, Azul 4069. Para o táxi, o gol 1642, está com POB de 163, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alternando Salvador. Gol 1642, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, chame torre, 118, decimal 6. Ajuste ao altímetro 1015. Pátio, Índia e lá no ponto de espera, chama torre 1086, o gol 1642. Gol 1897, ponto cópia. Pronto. Gol 1897, autorizado com fins, nível de voo 360. pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu 16. Controle 120.8, transponder 5061. Autorizado 360, decola da 10, direita da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu 16, 1208, 5061 no transponder, o gol 1807. Bom, no 897, cotejamento correto, estamos prontos para acionamento. Camarado. Solo, gol, 1607. Prossiga, gol, 1607. Pushback acionar, está no 9. Ente, ele vai acionar, estamos prontos, táxi. 607. Passando 1-5-0. Gol 1804, chama Recife 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, bom dia, gol 1804. Bom dia. O total pode desconsiderar a velocidade, 250 nós e mares? 0 menos. 9990. Certo, e velocidade eu posso manter high speed ou teria que reduzir? Reduza conforme a chegada a mares. Ok, certo. Oi, bom dia, Azul 4069. 4069, bom dia, contato radar, sobe, mantém 360, voa Leda. Da presidente Leda, 360. Torre Salvador, bom dia, gol 1642, está próximo a ponte espera da 10, pronto. Bom dia, autorizado. Alinhar e manter. Alinha e mantém, gol 1642. Total 9910, desce para 2 mil pés, quem negar 10 no 5, autorizado DLS, reporta estabilizado. 2 mil pés, 10 no 5, reporta na estação de DLS, total 9910. Ajuste altímetro 1015. 1015, pátio Índia no ponto 0186, igual no 0167. Solo Salvador, bom dia, puxa cargo 9832. Temos a informação Juliette para Recife 370. Recife 12685. 1042, decolada 43, semicontrole 120, 8. Controle 1208, grato. Controle Salvador, bom dia, gol 1642, decolou, está na sua escuta. Gol 1642, bom dia, contato radar, sabe, mantenha 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, gol 1642. Patatão, Eco Zulu November, chama Recife 1260, alterna 1288. Gol 1607, a linha e decola pista 10, vento variável. Sente a linha decola da 10, 1607. Você vai aqui, bom dia. Bom dia. No horário do seu plano é 10h20. Mais 5 minutos o plano aparece no sistema, só um instante para cópia. Ok, aguardando na 032. Salvador, gol no 7-5-2 para o posicionamento. Dois autorizados, seu pai. Autorizado, acho que é um contato, gol no 7-5. Gol no 607, decolada 47, semicontrole 120, decimal 8, muito bom, povo. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho. Controle Salvador, bom dia! Bruno 607. Bruno 607, bom dia, contato radar, sobe e mantém 360, voa Leda. Contato radar, subi e mantém 360, voo no 607. Estabilizado em LS, total 9990. Total 9990, completa final, chama torre 1186, bom pouco. 18.000, obrigado. Salvador, total 9910, fui, LS baixou, travou. Total 9910, muito bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 029. Livre pouso não no 0, 9910. Alô, 897, tem questionamento no 4. 642, chama Recife, ano 2085. 2685, grato, voo no 642. Para o táxi do 3507, 118, 3 horas 58, apenas voltivo. Firmando quanto voto? 118. Táxi, Pátio, Índia, vai seguir a aeronave da Gol, que está puxando no portão 2, o 3597.